da Bahia, Admilson Produções. A gente gosta é pra valer, e a prova de tudo é eu com você. Não importa o que vamos passar, o tempo supera tudo, isso não vai mudar. Lembra da noite que eu te conheci? Amor, carinho, eu te prometi. Agora eu não vou te decepcionar. A vida me trouxe você, pra sempre eu vou te amar. Pra sempre eu vou te amar. Gosta é pra valer, e a prova de tudo é eu com você. Não importa o que vamos passar, o tempo supera tudo, isso não vai mudar. Lembra da noite que eu te conheci? Amor, carinho, eu te prometi. Agora eu não vou te decepcionar. A vida me trouxe você, pra sempre eu vou te amar.